os tops DJs Lucas Souza e Johnny Moraes. Para ti, safadona. 40 graus. 40 graus. O som tropical do Brasil. DJ Mariano, o som mesmo do som automotivo. É amigo, olha só o que aconteceu comigo. Tô aqui jogado, tô um lixo. Ela conseguiu destruir minha vida, mas que vida. É parceiro, olha só pra mim minha situação. Ela acabou com o meu coração. Agora estou sem rumo, estou jogado às traças na cachaça. Eu preciso tanto conversar e só você pode me escutar. Estou vendo aí, você não está nada bem, mas fiquei sabendo, ela te ama também. Fica tranquila, ela não tem outro homem, só fala seu nome. Se você a ama, ela te ama também, e não consegue ficar com mais ninguém. Me procurou e me pediu pra falar, está indo embora agora. Corre atrás se não quiser perder, essa mulher é louca por você. Amigo, pare aquele avião. Fala pra sua paixão que não consegue mais ficar sem ela, sem ela. Vai parceiro, leve um buquê de flores, declara todo seu amor. Pra ser feliz você precisa dela. Tropical do Brasil. Vai amigo, pare aquele avião. Fala pra sua paixão que não consegue mais ficar sem ela, sem ela. Vai parceiro, leve um buquê de flores, declara todo seu amor. Ser feliz, você precisa dela. Eu vou, amigo, parar aquele avião, falar pra minha paixão que eu não consigo mais viver sem ela, sem ela. Eu vou, meu parceiro, levar um buquê de flores, declarar todo o meu amor. Pra ser feliz eu só preciso dela. Só preciso dela. Só preciso dela. Bem escurada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Roda Ciclos. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da Maurição televisão. 2016. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cara.